Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje, apesar de estar um calorzinho aqui, pelo menos nesse dia de gravação, estamos todos em trajes de gala, porque é uma noite muito especial. A gente está aqui para falar de Oscar, porque esse ano está sendo muito especial para o terror, né? Mas a gente já chega lá, deixa eu cumprimentar meus colegas hoje que a gente está finalmente de casa cheia pela primeira vez em 2026, então vamos lá, boa noite Daniel. Boa noite, Ciro. Boa noite, coleguinhas. Pois é, né? A primeira vez que a gente se reúne aí, todo mundo, esse ano. Em grande parte por minha culpa, tá? A gente já comentou isso no episódio anterior, a gente vai tentar resolver essas questões aí da nossa agenda que não tá batendo. Estamos se ajeitando aos poucos, mas eventualmente a gente consegue voltar a gravar todo mundo com frequência. Essa ainda não vai ser... Acho que o próximo talvez ainda não role todo mundo, mas a gente chega lá, um dia. A gente consegue, a gente tá aqui desde 2019, esse podcast, gente. A gente sempre dá nossos pulos. Exatamente. Uma hora a gente se acerta. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá para todos e todas. E olha, eu quero já fazer um comentário que, minha gente, eu tô com muita raiva, porque eu vou ter que assistir, né, o Oscar todo esse ano, pelos filmes de terror, pelo Agente Secreto, e eu acho o Oscar a premiação mais chata do planeta Terra, mais brega, mais cafona, umas piadas sem graça, um número musical cafona, olha, umas coisas que demora, meu Deus, eu prefiro todas as outras premiações, Globo de Ouro, Cannes, Berlim, é tudo é rápido, é prático, mas enfim, teremos que fazer esse esforço, né, então vamos que vamos. É isso, a gente sofre, mas será por uma boa causa, espero. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Eu já vou fazer um evento aqui em casa, vai ter cerveja, tiragosto, vai ser uma farra. Ai, chama nós, Ivo. Aí o evento dos meus, eu também faço, todo ano é evento. Vem todo mundo aqui. Se eu não faço, eu participo. Eu tô procurando pra onde eu vou esse ano, mas também vou querer. Ah, pois eu quero deixar vocês com inveja, porque eu vou assistir a transmissão do Oscar lá no cinema São Luís, o que aparece no Agente Secreto. Ah, eu sabia que ele ia vir com uma pataquada, só porque mora em Recife. Pessoal, vai sabia. Fazer exibição, então estarei lá. Você falou que ia tentar, então rolou, Felipe? Vai rolar. Já tá vai confirmado? Rolar, vai rolar. Ai, que tudo, boa. Mata de inveja. Ai, muito bom. E boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas. E aqui é Brasil, porra! Vamos pro bicampeonato 2 anos seguidos. Eu estou sacrificando uma Copa do Mundo por uma estatueta do Oscar de melhor filme estrangeiro. Sim, eu estou nesse time. É, e, porra, estamos bem representados, né, o terror esse ano também. Tá uma edição diferenciada do Oscar. Embora eu concordo com o Felipe, tá cada ano mais chata. A academia está cada ano mais insuportável. Eles tentam mudar e eles ficam mais malas. Ai, enfim. É isso, mas a gente tá empolgado porque é Brasil, é Wagner Moura, é Cláudia Mendonça Filho. Olha, e um filme bem legal também tá concorrendo aí. Eu por mim, é porque ninguém me escuta, mas... É, eu acho que o Oscar poderia... Todo mundo ia gostar mais se fosse assim, tipo, listão. Antigamente tinha listão do vestibular, saiu o nome de todo mundo, pronto. Tinha assim, ó, hoje a gente vai dar os vencedores. Pá, sai o listão, cada um vem, pega seu prêmio, tira a foto, pronto, resolvido. Ia ser muito melhor. Ah, deixa eu falar pra vocês como é a minha premiação favorita, que é a The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, né? Eles não dão um prêmio pros games. Eles fazem... É uma grande cerimônia em que eles apresentam um monte de jogos novos... E no meio desses grandes comerciais multimilionários, eles dão um prêmiozinho pro joguinho. Aí eles vão dizendo, melhor jogo de ação e tal. Agora vamos apresentar o trailer de um jogo exclusivo. Aí ninguém liga pro prêmio, a pessoa só se importa realmente em ver se vai sair um jogo novo, um jogo da continuação nova. E tá ficando cada ano mais babado, porque realmente o que está importando são os jogos novos que são anunciados, não o Oscar em si. Embora, claro, o prêmio do Game of the Year é muito legal, porque eles botam sempre uma orquestra no palco, né? E aí os acho que é cinco ou mais candidatos, né? A orquestra toca a trilha sonora de todos esses jogos com o telão passando a imagem do jogo. É uma apresentação de no máximo uns 4 minutos. E assim, é linda, toda, né, espetacular. E aí só entregou rapidinho, o povo subiu lá, agradeceu, tchau. É muito show, o Game of the Day é muito legal de acompanhar. Parece divertido, mas o que eu vejo nas redes sociais é bem isso mesmo, a galera comemorando os jogos anunciados assim. Isso. E quem ganhou o quê? Eu nunca sei. Nunca É. Aí vai umas pessoas chega. aleatórias, às vezes aparece o Keanu Reeves. Teve um ano de The Last of Us Parte 2, que ganhou o Game of the Year, foi o Christopher Nolan que entregou. Por quê? Não sei, mas foi ele. Ai, gente, que salada. Incrível. Mas muito bom, gente. Bora pro nosso tema de hoje, então. Samuel, se você puder falar um pouquinho pra gente do Oscar e do terror no Oscar, enfim. Vamos lá. Quem acompanha o nosso podcast sabe que nós já falamos um pouco sobre Oscar. E assim, não é legal, não. Porque a maior premiação, a mais conhecida premiação mundial, é uma premiação pro cinema estadunidense, né? Esses tempos é que eles estão percebendo o hype legal que dá para colocar outros filmes, então eles, vez ou outra, estão subindo uns. Mas a grande verdade é que o Oscar, em seus quase 100 anos, já vai fazer a centésima edição, né? Não é uma coisa assim muito bem relacionada com o cinema de terror, não. Para dizer assim, de uma palavra mais gentil, a academia tem uma resistência considerável a filmes de terror. Eles não gostam muito da ideia de valores que o gênero transmite no geral, então eles sempre deixam o cinema de terror bastante de lado. Poucas vezes a barreira dos filmes de terror no Oscar foram realmente rompidas. E o grande marco de todos, conhecido por geral, que é o Silêncio dos Inocentes, que venceu as cinco principais categorias do Oscar. Tem gente que nem considera o Silêncio dos Inocentes um filme de terror, mas é, pelo amor de Deus, gente, isso é indiscutível. Mas essas Então, pessoas estão erradas. essas pessoas estão erradas. Pois. Não é opinião, não, você está errado. Assim. Levou melhor filme, direção, ator, atriz e roteiro. O quinteto dos principais prêmios. E se eu não me engano, acho que nenhum outro filme conseguiu esse feito depois do Silêncio dos Inocentes até agora. Antes do Silêncio dos Inocentes, teve O Exorcista, foi indicado a melhor filme, venceu duas estatuetas, um prestígio gigantesco, né? E outro exemplo muito relevante do cinema de terror no Oscar é Get Out, que foi num ano, um pós-ano bastante conturbado, se eu não me engano, com a polêmica do Oscar So White, né? Que demonstrou o quanto a academia era simplesmente tomada por homens velhos brancos, dos seus quase 4 mil membros. Eles foram muito bem estimulados a fazer uma reformulação. Essa formulação tem dado alguns resultados interessantes, mas nada ainda muito. Oh, né? Get Out conquistou prêmio de Oscar de melhor roteiro original, foi indicado a melhor filme e foi o reconhecimento de Jordan Peele assim mundial, né? Um filme que realmente é sensacional. E aí a gente vale lembrar que filmes de terror concorrem muito em categorias técnicas, maquiagem, efeitos visuais, trilha sonora, né? Toda essa área de a premiação média ali, né, digamos. Outros exemplos, assim, coisa bem rápida. Tubarão, indicado a melhor filme, venceu três Oscars, todos técnicos. O Sexto Sentido, seis indicações, não levou nenhuma estatueta. Rosemary Baby, né, o bebê de Rosemary, ganhou atriz coadjuvante. Misery, Louca Obsessão, também a Kate Bates levou estatueta, melhor atriz. Então, nossa, mega merecido. Cisne Negro, embora muita gente também não considere um filme de terror ou Estão terrorzão errados. mesmo, eu considero, tá, gente? Tem estética de terror, psicologicamente ele é muito fodido, na maneira boa de falar. Enfim, foi indicado a melhor filme, né? E rendeu o tão esperado Oscar de melhor atriz para Natalie Portman na época, né? E a Mosca, reconhecidíssima por todos, venceu Oscar de melhor maquiagem. Então, alguns exemplos assim de como o gênero ainda assim ele engatilha dentro dessa premiação gigantesca que assistida geralmente por 1 bilhão de pessoas quando acontece. Eu acho que esse número diminuiu, mas enfim, eles não atualizam. E por aí vai. É isso. Eu acho que esse número voltou a subir no ano passado, porque brasileiro é uma coisa, né? Brasileira, a praga e o amor da Especial. internet, né? Então. A pobre da vencedora do Oscar de melhor atriz do ano passado, ela não voltou pro Instagram até hoje, a coitada. Pois é. Bichinha. Ai, E eu esse adoro a ano acho que Nora. vai ser. Eu também. E esse ano acho que vai ser maior ainda o barulho que a galera vai fazer. Ai, vocês viram, Mas desculpa, vamos rapidinho, vocês viram ver. que o BAFTA, assim, ele não deu para o agente secreto, né? Então, assim, não Sim. tá 100% não, gente. Não, tá Se bem o agente longe disso, na secreto verdade. não levar. O BAFTA sempre foi meio assim do contra, né? Ele sempre é como se fizesse assim: ah, vocês estão dando prioridade 100%, pois eu vou fazer o contrário, né? É uma premiação inglesa, super importante, mas eles dão uma escapada aí nos favoritismos. Aí dá um susto na gente. É, mas eu acho que o favorito nesse ano é o Valor Sentimental, não é o Agente Secreto. O Agente Secreto tá meio correndo por fora. É, Ah, e eu o acho que tá Wagner pau Moura a também tá pau com longe. isso. E o Wagner Moura Eu também acho que tá tá pau longe a pau. de ser favorito, né? É, com o Wagner eu nem tenho muita Ah, esperança, também assim. não. Eu acho que. Queria muito. Ai, como eu queria, mas. Também, nossa. Eu sonhei outro dia que ele ganhou O que eu tenho mais Eita! raiva é a gente perder, Wagner Moura perder pro Timothy. Meu Deus, olha, eu queria Isso. que ele perdesse pro Leonardo E DiCaprio. meio que isso vai acontecer, desculpa. Mas vai ser o É, mesmo discurso talvez. do ano passado, né? Quando ela perdeu também pra Nora lá. E o povo falava: ah, mas que então tivesse perdido pra Demi Moore. Daí assim, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Certeza, vai ser exatamente. Ah, muito bom, gente. Vamos então partir para os nossos indicados. Ai, eu fui pegar a lista, né, para anotar aqui, organizar aqui para a gente não se perder. E aí, a galera, eu odeio quando a galera começa a trazer palavra em inglês e traduzir direto assim. Não é mais indicação, é nomeação. Ah, te lascar. Recorde de 16 nomeação é o caralho, filho da. Você foi nomeado para ocupar um cargo público, por Não, acaso? Não foi? exatamente. Não é nomeação, não. Vamos se lascar, Ceci. Ai, que ódio. Isso é o povo do Site TikTok, tenho grande, certeza. sabe? Escrevendo desse. Não, pior que é site grande. Eu vi no Omelete, vi na Rolling Stone. Tá tipo. Ai, gente, calem a boca. Vão. Lê em português direito e depois vai escrever o negócio. Mas enfim, breve desabafo. Agora vamos aos nossos indicados. Então, a gente vai do menos indicado ao mais indicado. Então, a gente começa por The Ugly Stepsister, a meia-irmã feia, né? Que foi indicado por cabelo e maquiagem. Gente, se eu falar, inclusive, alguma categoria. Se eu der nome errado a alguma categoria, vocês me corrijam, por favor. Eu acho que cabelo e maquiagem, na verdade, é maquiagem e cabelo, por exemplo, mas essa acho que não faz tanta diferença. Mas, por favor, me corrijam se eu falar alguma bobagem aqui. Vamos falar brevemente, então, de qual filme a gente está falando, né? Mas a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que a ideia hoje é mais falar sobre, ai, sei lá, faz sentido essa indicação? Por que que foi indicado? E, inevitavelmente, vamos debater um pouco dos filmes em si, né? Mas sempre nesse contexto da temática do episódio mesmo. Então, The Ugly Stepsister saiu. Chegou a passar pelos cinemas aqui no Brasil, imagino que. Acho que ficou uma semana só em cartaz, estreou em pouquíssimos cinemas, assim. É um filme que, assim, me surpreendeu tanto o filme em si como essa indicação, porque ele tem uma boa dose de gore, né? Mas eu queria saber de vocês, então, o que que vocês acham do filme e se faz sentido essa indicação, enfim, vamos lá. Faz todo sentido, até justamente que a gente comentou antes, de toda essa violência gráfica, essa violência gore ali, que é tudo efeito prático, né, que é muito bem feito, ela não tá ali de graça, né? Ela não tá ali à toa. Cada efeito ali tem um peso ali para toda a construção da narrativa, assim, que é muito pesada, né? Então, ele reflete bem nisso, assim. Então, eu acho que não é, eu acho que não é só questão do efeito, eu acho que é como questão de como esse efeito, eu estou falando mais da questão de maquiagem mesmo, né? De como como esse efeito faz ali o sentido dentro da trama. Então, eu acho que vale assim todo sentido, né? Se vai ganhar, não sei dizer, né? Porque assim, eu fiquei um pouco surpreso por essa indicação, né? Porque é muito pesado, assim, no, na, a violência gráfica dele é muito pesada. E foi a única indicação do filme, não foi? É. Foi. Eu concordo com o Ivo. Eu acho que ele é um filme, inclusive, que tem um trabalho, sim, legal, de maquiagem, cabelo, né? Pelo nome da categoria. Eu acho que ele se destaca. Talvez até assim. Eu acho até que eu queria que fosse um filme que tivesse circulado mais. Foi um filme que eu quis conversar com as pessoas e as pessoas ou não sabiam, ou não conheciam, ou não viram falar. E é curioso porque o trabalho é uma dupla que está concorrendo, é o Thomas Foldberg e a Anne Catherine Salzberg. Não sei o que são, se são apenas trabalham juntos, marido e mulher, amigos, não sei. Mas eu fui dar uma olhada assim no trabalho que eles fizeram antes, né? E eles costumam trabalhar juntos. E assim, eles têm uma filmografia nessa parte de cabelo e maquiagem bem assim, bem ampla. Então, por exemplo, eles cuidaram da maquiagem de Ninfomaníaca, sabe? Então tem vários filmes. Por exemplo, o próprio Thomas Faldberg, que fez a maquiagem Ninfomaníaca, ele também foi um dos artistas, que chama artista de efeitos do Alien Romulus, né? Então, assim, é bem extensa a filmografia da dupla. Ele tem alguns mais filmes do que ela, mas eu achei assim bem bem interessante. Tô curioso assim para saber se vai levar, né? É aquele famoso quando a gente entra na ideia de um filme que só tem uma indicação, aí muitas vezes o que acontece, esse filme ele nem recebe tanto destaque, as pessoas mal falam, e acho que é meio que aconteceu, o que é uma pena, porque eu acho o filme legal. Eu estava comentando com o Daniel, Felipe, o que a MUBI está fazendo de propaganda desse filme, assim. Não sei se é só o algoritmo que está me entregando muito, mas, por exemplo, hoje eu estava no trabalho e a menina lá estava mexendo, eu estava escutando a propaganda do YouTube da MUBI desse filme. Então, assim, ela é toda hora tá fazendo. Então, no cinema ele não pode ter feito, né? Mas eu acho que com a premiação aí e com essa divulgação da MUBI, apesar que a MUBI não é um streaming muito popular, mas, né, as pessoas conseguem ver por meios alternativos. Agora, sabe qual é o problema? Assim, não, eu concordo com você, Ivo. Agora, o problema é que assim, ele está concorrendo na mesma categoria que outros dois filmes de terror estão concorrendo. Que na minha leitura são dois filmes até que têm mais força dentro desse trabalho de cabelo e maquiagem, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o Frankenstein, que eu não gosto como filme, de maneira alguma, acho a coisa mais cafona do cinema dos últimos anos, mas não posso dizer que não tem um bom trabalho. E o Pecadores, né, que é o favorito de todo mundo. Então. O Frankenstein pode chamar de tudo menos de feia. Terminou, Felipe? Desculpa. Terminei. Só Pois é, eu também estava esperando. para dizer que ele estava concorrendo com esses dois outros filmes. Eu acho interessante A Meia Irmã Feia, né? Que é um filme que também é um body horror, a gente tem que lembrar disso. E toda essa transformação corporal, né? Toda essa maneira que a maquiagem reflete a transformação corporal da personagem é feita com efeitos práticos. Então, vale muito lembrar disso. É um trabalho de produção muito bem feito nesse sentido. O figurino. Tem uns detalhes sobre o figurino que eu gosto muito nesse filme, que eles são pensados para representar hierarquia social. Então, você tem ali as irmãs, você tem que são vestidas de um jeito que parece mais nobre, você tem ali a Cinderela, entre aspas, que mesmo vestida de um jeito mais simples, ela impõe mais sobre as irmãs. Como é um filme que trata sobre insegurança e obsessão, é muito bonito como isso é refletido no figurino. Pelo menos é um sentimento que eu tenho. Que essa insegurança, essa obsessão da personagem, ela vai ali no figurinho dela, na maquiagem dela, até a gente ter, por exemplo, da cena do baile, onde ela parece deslumbrante, mas você percebe que aquele deslumbramento, assim, ele é 100% artificial. Aquilo ali vai cair com um cartel de cartas e cai. Então, eu acho que o mérito desse filme, tá concorrendo a essa premiação, é esse sentimento que ele passa. E passa muito bem. Então, toda essa questão que envolve. Não é simplesmente fazer um figurino, uma maquiagem, um cabelo, né, que represente época. Não, é transmitir um sentimento com isso. Ele transmite muito bem. Sensacional. Eu tinha separado aqui essa informação a respeito do figurino, porque o figurino poderia muito bem ter sido indicado também, né? Eu tava Podia, vendo podia. os filmes que foram indicados a melhor figurino. Daí tem o Avatar, tem o Frankenstein, tem aquele Hamnet, que eu ainda não vi, e aí tem o Marte Supreme e o Pecadores. E, tipo, são dois filmes que, beleza, são filmes de época, né? Tanto o Marte Supreme quanto o Pecadores, mas assim. Eu não vejo um destaque tão grande pro figurino nesses dois filmes do que, por exemplo, o que tem aqui no, na Minha Irmã Feia, né? Total. Então acho que daria pra ela ter pego pelo menos uma dessas indicações também aí, sem problema nenhum. E aí, só para complementar assim, o que vocês estavam falando, porque, tipo, eu acho que vocês já falaram bem, não preciso me estender muito assim, só queria dizer essa questão assim, de efeitos práticos e coisa assim. Eu ainda tô até hoje com a imagem na cabeça dela vomitando aquele verme lá que ela Boa. engoliu lá e que aquela porra começou a Ai, que crescer agonia. dentro É e não parava boa. mais e saiu um monte. Eu falei, puta que pariu. Aquela cena para mim é a mais forte de todas. Eu sei que acontece muita merda no filme, mas aquela de lá foi uma das únicas que eu, tipo, eu quase virei a cara naquele momento. Então, pontos por isso também. Sim, me deu uma embrulhadinha no estômago. Ah, muita gente fala bastante da cena dos cílios também, né? Sim. De que quando eles são costurados no olho, assim, mas eu concordo, Daniel. Eu acho que essa da Tênia voltando, assim, é. Porque aí ainda dá aquela enroscada também, né? E vê um E monte é daí. isso, é Nossa. interminável, nossa. É muito agoniante mesmo. Mas é isso, eu também valorizo muito esses efeitos todos serem práticos, Samuel. Acho que. E assim, é tudo muito bem feito, né? É isso, é essa agonia, e é nariz quebrado, é cílios costurados, é dedos do pé cortados, assim, então. São muitas coisas. E toda essa mudança da Elvira, né? Porque, assim, ela começa com um rosto totalmente diferente do que ela vai evoluindo, assim, ao longo do filme, o cabelo também, enfim. Tanto que é essa coisa, né? Tipo, pegaram a Elvira não é que ela é feia, assim, tipo. Ela tem talvez algumas coisas que estão ali um pouco fora do padrão. Ela tem uma Agnes do lado, né, para se comparar, assim, que é a Cinderela mesmo, né? E aí a gente tem que acreditar também que é uma moça feia e que ela vai ter que passar por todos esses sofrimentos para se encaixar ali naquela sociedade, né? E acho que é tudo muito bem feito, assim, ao longo do filme. Eu gosto bastante também. Também acho que faz muito sentido a indicação. Não tenho muita esperança também de que leve, mas quem sabe a gente é surpreendido, né? Minha companheira que chorou 3 dias depois desse filme. Ah, tadinho. Eu posso imaginar. E só pra, assim, pra encerrar o último comentário, porra, a cena do nariz, velho. Nossa, como aquela cena é desconfortável. Como aquela cena é desconfortável. Eu fiquei. Não! Eu tenho muito medo da ideia do quebrar o nariz, sabe? Aí a pessoa vai lá e quebra propositalmente, porra! Pois é, sim. Que ódio, tá? Ainda bem aquela semifocinheira, né? Aquela narineira, sei lá como é que é o nome daquilo. Nossa, sim. Mais da metade do filme, coitada pobre da Elvira. Mas é uma mensagem Ai, muito incrível. boa que esse filme transmite, assim. Pra nós, pessoas com dismorfia. É muito pesada a mensagem. É muito boa mesmo. Mas muito que bem, gente. Bora para nossa próxima categoria, então. Vamos falar de Weapons, ou A Hora do Ah, Mal, né? adoro, Eu não consigo com esse adoro, adoro, adoro. título. Mas eu ainda não aceitei esse título nacional, mas. Tenebroso. Né? Não, acho que ninguém. Mas não tinha muita coisa que fazer, não, porque o Apples também, porra, até no Não, título também americano não é uma era. bosta. Não, ia ter que inventar outra coisa. Mas Enfim, o Apples do Zach Cregger, né, foi indicado na categoria de atriz coadjuvante para a querida Amy Madigan, que faz a Gladys, nossa vilã favorita do ano passado, vou dizer. Maravilhosa. Se vocês concordam. Mas, querida, eu acho que também tá super, super justa essa indicação. E vocês? Olha, eu acho que é super justa, merecida. Na verdade, quando o filme estreou, não é? Eu lembro que, pelo menos a minha experiência, eu tinha visto o trailer, aquela coisa, ah, é um filme de terror sério, as crianças desapareceram no mesmo horário, não sei o quê. Então, fui conferir, e eu acho que o trailer não traz muito, ou não traz nada à personagem da tia Gladys. Então, eu fui pego de surpresa. Inicialmente, eu tive um certo estranhamento de... E ela chega meio na metade do filme, né? Então, assim, você já tá preso com aqueles personagens, com a professora, com o pai do menino, o menino, todos aqueles personagens que são tão bem apresentados. E, de repente, chega tia Gladys. Eu gosto muito da maneira como a Amy Madigan, né, a atriz, cria essa tia para criar esse desconforto, talvez, e ela consegue. E, ao mesmo tempo, ela tem ela não chega e domina o filme assim, vai aparecer sempre. Mas os pontos que ela vai aparecendo, e, claro, ela vai crescendo à medida em que ela entra, eu acho que é muito interessante, assim, a concepção de vilania que ela traz. E algumas pessoas não gostam do final, acham o final farofa. Eu adoro o final. Eu acho que o final tem duas coisas. Tem o final da tia Gladys e tem o final do filme, que eu gosto. Eu acho que é um final muito seco. Eu falei, quando eu estava assistindo, eu me lembro que eu estava assistindo e dizendo, por favor, por favor, por favor, que o filme termine aí. Por favor, não tenha um ano depois, para mostrar a professora recebendo a placa de professora do ano, os amiguinhos da escola fazendo as pazes com aquele menininho, os pais dele. Eu fiz, por favor, não tenha isso, eu quero um final seco. E, graças a Deus, esse filme não teve The Power of Love nem Friendship Never Ends, então eu já gostei. Mas de volta a Gladys, fizeram muitas comparações, não é, com a personagem da Ruth Gordon em Um Bebê de Rosemary, né, que é a vizinha, a Minnie, né, que é aquela vizinha meio metida e que tá ali fofoqueira, e que foi a que levou o Oscar, né, como o Samuel falou. E eu acho que são duas interpretações muito boas. Eu gosto bastante e acho interessante, assim, seria muito bom se ela ganhasse. Seria, assim, bem, bem merecido, na minha opinião. O Felipe falou muito bem, assim, só para complementar a Amy Madigan, né, que é a atriz, não sei se pronunciou me correto, mas ela não é exatamente uma atriz muito conhecida, ela ganhou o Critics' Choice Award, né, recente, por esse papel, superando alguns nomes como a Ellen Fanny, do Valor Sentimental, que tá um absurdo, a Ellen Fanny, e a Ariana Grande, ok, né? Nem tanto assim. Não foi nenhuma superação, né? Então. Não foi exatamente nenhuma superação. Embora... Não, a Ariana tá bem no filme, sim. O filme que é ruim mesmo. E aí, tipo, se eu não me engano, ela fez um feito de recorde de maior intervalo de indicação entre indicação pra uma atriz, né? Que foi 40 anos. Da primeira indicação dela. Ela tem 75 anos. Ela passou por uma transformação física absurda pra poder fazer a Gladys. Botaram prótese na mulher, maquiagem pesada, detonaram o cabelo dela. O figurino tá muito bom, inclusive. Mas, assim, quando ela aparece em cena, quando a Amy aparece em cena, ela rouba de um jeito o filme pra ela que tem nem perigo, assim, sabe? É muito absurdo o que ela faz nesse filme. A magia dela de conduzir o filme e, principalmente, de mudar o tom do filme. Porque o filme começa extremamente sério, vira uma palhaçada, uma farofada no final, que é maravilhosa. E é por culpa dela. É a interpretação dela. Quando ela sai daquele carro, você sabe que algo vai acontecer. E você nem vê o rosto dela. Então, tipo assim, eu amo o jeito dela com a peruca. De um jeito com a peruca, outro jeito sem. Cara, desculpa, mas pra um homem gay, eu, a Gladys é perfeita. Ela é maravilhosa, ela entrega Kant naquele filme. É muito, muito, muito boa a atuação dela. Não sei se ela leva, né, a premiação esse ano tá bem. Como sempre, o Oscar é uma das mais disputadas, é um dos nomes mais difíceis de dizer, ah, vai ganhar fulana. É melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. É sempre bem, bem complicado. É, mas merecidíssima indicação. Novamente, o jeito que ela consegue transmitir a mudança de tom do filme, a mudança acontece por causa da atuação dela. A maioria das pessoas comprou, muita gente não gosta do texto final de A Hora do Mal, mas muita gente mesmo. Ah, eu adoro. Mas quem comprou... Eu amo, eu amo. É a cena final, pelo amor de Deus, ela correndo das crianças. Porra, velho! Porra, ela devia... Naquela cena, ela devia estar correndo pra pegar a estatueta. Já é dela. Ela pega a estatueta no caminho e foge das crianças. Final perfeito. Era pra ser dela. Mas, muito bom. Uma atuação, assim, magnífica. Samuel, se o Oscar tivesse roteiristas que escrevessem coisas bem humoradas, o que não é o caso... Não acontece. Eles poderiam até fazer uma brincadeira do tipo, olha, se a, sei lá, a Elle Fanigan de Valor Sentimental levar o Oscar de atriz coadjuvante, mas aí, Amy, você entra correndo com 20 crianças atrás, pega a estatueta e leva. Correndo. É isso. Seria incrível. Resolvidíssimo. Resolvidíssimo. É, eu tava comentando com o Daniel antes também, dela, eu acho que a cena que ela tá conversando com o sobrinho dela na mesa, com os pais que estão ali. Ah, é maravilhoso aquilo. Cara, aquilo pra mim foi assim. E é justamente isso que o Samuel ali pontuou muito bem, né? Ela é uma pessoa com a peruca, ela é uma pessoa sem a peruca, ela sem a peruca, cara. Ela é assustadora pra caralho. Porque não, aquelas... com a peruca também, né? Não, com a peruca também, né? Mas aí acaba sendo uma coisa mais pela estranheza, né? É, pela esquisitice, né? Uma coisa estranha. Mas eu falo que aquela cena que ela fala com o sobrinho dela, numa calma, numa tranquilidade, num tom de voz assim tão sereno, e ela faz a magia dela assim tão assim, com tanta naturalidade, sabe? Que você, tipo, cara, ela quebra aquele galinho lá, ela faz um negócio com naturalidade. São detalhes que, assim, você poderia chegar e perguntar, não, mas ela tá baseando em quê dessa magia? Não sei, que ela não. Ela faz, assim, mas você não presta atenção nisso, presta atenção muito nela e no jeito que ela faz as coisas, assim, que funciona muito bem. Um jogo de trejeitos, né? Absurdo que ela tem no filme inteiro. E o que eu sempre falo isso, até no nosso episódio do Oscar, eu sempre... citei isso muito, tipo assim, filmes de terror são, assim, um campo aberto, assim, para boas atuações femininas, principalmente femininas, assim. Filmes de terror, assim, eles exigem muito, assim, dos atores e das atrizes. E, assim, a gente já comentou várias injustiças durante os anos, Toni Collette, Lupita Nyong'o... Cissy Spacek... Tô falando até de mais recentes, né? Que tem até a Florence Pugh, né? Ela tá incrível naquele filme. Sensacional. Muitas, né, que foram esnobadas, ignoradas, assim. Eu acho que esse ano eles acertaram na indicação. Nas indicações, né? Porque tem mais atriz aí concorrendo. Mas essa é a única indicação do Weapons, né? É a única. Só ela atriz, né? Ah, tá. Sim. Não, realmente, ela tá muito bem. Ela é o grande destaque do filme, né? Eu acho que só o fato dela conseguir ser convincente o suficiente numa cena em que ela pede pra servirem água pra ela numa vasilha, isso pra mim já vale o Oscar, tá ligado? Porque, tipo, aquela cena, ela é estranha. Uhum. E, tipo, ela oferece uma explicação que não faz sentido nenhum, mas, tipo assim... Os personagens acabam aceitando. Eu acho muito legal o clima que se estabelece ali. Então, tipo... E ela convence, sabe? É isso que eu acho interessante. Eu só queria complementar uma coisa fora do assunto. Assim, mas que o Felipe falou dessa questão de que o filme ele não vai chegar, sei lá, pro futuro pra explicar tudo que aconteceu ali e tudo mais. Eu, por isso que eu perguntei da questão das indicações, porque, tipo, o roteiro ele tem uma sacada que é muito, muito inteligente. Pra mim, a sacada mais inteligente do filme é que ele explica tudo isso no início. A primeira fala do filme é uma narração contando tudo o que aconteceu e, inclusive, tudo o que aconteceu depois. Só que aí depois acontece tanta coisa que a gente acaba esquecendo desse início. Eu tive que voltar depois pra ver o que, que a menina fala no início da narração. E ela fala tudo o que aconteceu depois daquele final. Ela fala da questão de como que as famílias, elas acobertaram aquelas coisas que aconteceram, porque não tinha como explicar, e como que a polícia se envolveu e tudo mais. Não sei o que. Tudo aquilo tá, tipo, no primeiro diálogo do filme, sabe? Então eu acho uma sacada muito interessante. O roteiro desse filme, ele é também... merecia mais destaque, porque é um roteiro muito bom. Então, só queria comentar isso também. É, não, mas na verdade, o que eu quis falar, na verdade, é referente a... Assim, eu lembrava dessa parte, mas eu realmente eu fiquei com medo de que... Aliás, quando eu assisti o filme, eu não... Eu, obviamente, quando estava chegando no final, eu não me lembrava desses detalhes, mas o meu medo era que fosse buscar uma redenção para os personagens, do tipo... É isso, um ano depois, todo mundo se recuperou, deu tudo certo. E não, ninguém ele merece. Nenhum daqueles personagens tem redenção. Eu lembro que... porque aí... É isso, os personagens, eles meio que terminam... O pai termina carregando o filho, a professora termina na casa, as crianças destroçaram lá a Gladys, e não, você encerra ali. E aí o meu medo era, por favor, eu não quero ver... essas crianças como estão as coisas depois na escola, um ano depois, os pais chegando com o menino, super de boa, e indo para a aula da professora, que virou professora homenageada. Não, por favor, não quero isso. Então, na verdade, eu vi duas vezes o filme, depois eu prestei mais atenção nesse início, que eu acho massa, mas o que eu gosto é porque o filme, ele encerra ali, ele não vai... É isso, um ano depois tudo se resolveu. Não, nada se resolveu. O menino continua dando comida para os pais, algumas crianças não falam, continuam sem falar, e é isso, deu merda. E só assim para fazer uma outra observação, a gente não falou muito, mas a Amy tá, a Madigan tá sensacional, sensacional, claro. Mas eu gosto muito do mérito da Julia Garner nesse filme também. Ela tá ótima. Ela está excelente como uma personagem onde você tem um leve apego sem ter um grande apego. É porque não dá pra ter apego por ninguém nesse não filme. Não dá, né? Não dá pra ter por ninguém no filme. Mas ela carrega uma aura de eu tô lascada, então, sei lá, talvez eu me lasque um pouco mais, que é muito boa. Então, assim, e olha só, a Julie Garner fez outro filme de terror que foi um fracasso, que ele é ruim mesmo, em 2025, que foi o Lobisomem. Então, pra ver... E ela tá ótima no filme também, com o que exige do material, que não foi grande coisa. Mas ela tá bem. Mas em Weapons ela tá sensacional. E uma surpresa magnífica, que é o Austin Abrams. Que assim, sério, por mim ele podia ter sido até indicado em ator coadjuvante também. Porque, tem pouco tempo de tela, e o pouco tempo que ele tem, ele serve como aquele drogadinho. Porra! Como ele tá interpretando bem aquele papel. Você sente um ódio, uns momentos de pena daquele garoto, que é sensacional. É uma mistura de sentimentos que você fica... Pô, quando ele... Spoilers, tá, pessoal? Quando ele falece no final, você fica... É, né, foi. Mas assim, porque o personagem dele entrega umas camadas, um humor, assim, que é muito legal a interpretação dele. Muito legal. A cena do policial... Dizendo, você tem alguma coisa cortante nesse bolso? Ele, não, não, não, não, não. Aí ele bota a mão no bolso e é seringado. Assim, né? É seringado, o soco que ele dá nele. E Samuel, uma coisa que quando eu assisti, eu adorei a Julia Garner, né? Acho que ela tá... Até o Josh Brolin tá bom nesse filme, ele tá muito bem nesse filme. Tudo meio muito bem. E aí eu lembro que quando eu vi a Julia Garner, aí eu fiquei uns 10 minutos olhando pra ela dizendo, ah, parecida com alguém nesse filme, que eu não sei quem é. Aí depois eu fiz, nossa, ela tá a cara da Madonna quando ali na fase True Blue, quando ela era casada com o Champagne. E aí depois eu descobri que a Julia Garner vai fazer, ou tá fazendo, a Madonna pra uma... Eu não lembro se é uma série ou é um filme, mas que ela tá interpretando a Madonna. Então, ela já tava... Na verdade, Felipe, Eu adoro essa história porque, assim, rapidinho, gente. É, quando anunciou-se o projeto da cinebiografia da Madonna, um monte de atriz. Foi que nem quando anunciaram o remake de Pantanal. Da novela Pantanal, um monte de atriz resolveu ir lá no Pantanal, tirou umas fotos na floresta, botou o cabelo grande, uma jubazinha assim na frente. Foi assim. A Julia Garner foi desse jeito. Quando anunciaram que ia fazer o projeto da Madonna, ela já começou, não, deixa eu deixar meu cabelo anos 90. Então, assim, e o projeto foi cancelado. Mas ela ficou com o cabelo, então assim, maravilhoso. Tá ótimo. Tipo assim, se voltarem, ela já tá pronta, né? Sim, sim. Inclusive, acho que ela mesmo tem que ser essa atriz. Depois de Weapons, é ela. Mas ainda está indefinida, até onde eu sei. Não tem nada nenhum. Não sei, não estou acompanhando. Aguardemos. Muito bom, gente. Olhem só, o Ivo me mandou uma mensagem aqui. Vamos fazer um adendo. A gente tem mais um filme que a gente estava deixando de fora, hein? Vamos colocar aqui na nossa lista Bugônia, que recebeu 4 indicações. Foi indicado a melhor filme, melhor atriz para Emma Stone, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. Meu Deus, original. Esqueci o termo na lista. Ele aparece esquecido no churrasco. Caramba. Tu vê a nossa preparação. Isso porque esteve no nosso próprio episódio de fim de ano, em que destacamos os nossos favoritos. E pra você ver, querido ouvinte, que esse é um programa gravado, possivelmente pode ser muito bem editado, então a gente tá assumindo que a gente foi fuleiro pra caralho. E deixou o Bugulha de fora, né? Mas deu tempo de reparar, graças ao Ivo, que nos lembrou. Muito obrigado, Ivo, salvando a gente sempre. Gente, e uma injustiça, né? Porque o Jesse Plemons ter sido ignorado, né? Porque puta meta na atuação dele nesse filme. Ele tá muito aí, bem. Aí tem lá uma batalha após a outra com dois atores com duas indicações. Ok, são bons também, né? Mas, poxa, duas? Tira um, gente. Põe outro pro Jesse Plemons. Tá ótimo. Eu concordo, acho que seria uma justiça aí. Mas, assim, falando, né, do filme, eu acho que ele tá, assim, correndo muito, muito, muito por fora, assim. É, embora a gente goste, mas, assim, dos prêmios que ele tá concorrendo, eu acho que ele não vai ali pra nenhum, né? A Emma Stone, ela tá ótima, mas como melhor atriz do Hamlet, eu acho que leva, assim. Ah, com certeza. Leva, tem que levar. Não tem nem o que se discutir. A gente discute tudo, menos isso. Eu não vi o Hamlet ainda, não, gente, mas... Pelo pouco que eu tô vendo as pessoas falando, diz que a atuação dela é realmente incrível. Eu tô postergando. É incrível. Ela devia ganhar 2 Oscars numa tacada só, né? Tacada só. Pois é. Então é isso, assim, gente. A gente adora o filme, mas acho que ele corre muito por fora, assim, dessa vez. Acho que em todas as premiações, né? Em todas as categorias que ele tá concorrendo, ele tá indo muito por fora. Emma Stone tá magnífica, isso é indiscutível. Eu gosto como a Emma Stone resolveu abraçar o doideiras mesmo, virou a melhor amiga do Yogos. Eu acho que janta na casa dele semanalmente, tenho certeza. Entre vinhos e conversas malucas, e não, vamos fazer essa doideira aqui, vamos. Ela tá desse jeito, acho que ela entrou nessa. E ela tá sensacional no filme. Melhor roteiro adaptado, bem difícil, porque a gente sabe como a academia é. Esse é um filme muito perturbado. É um filme tranquilo na categoria filmes do Yorgos Lanthimos, mas ainda é um filme muito perturbado, assim, demais pra caramba, no bom sentido, claro. Eu gostei muito de Bugonha. E trilha sonora, eu nem entendo direito o que tá fazendo aí. Eu não acho a trilha sonora desse filme marcante. Tinha outras opções. É bem pontual, ela funciona muito bem. Tipo, a cena da dele correndo de bicicleta para o hospital. Beleza, ali ó, sensacional. Mas no geral, sinceramente, não entendo por que está aí. E está concorrendo a melhor filme, que é uma razoável surpresa. Mas Fórmula 1 também tá, né? Então, nossa, eu ia falar exatamente isso. É tipo, nossa, vamos fazer, tem que juntar 10. E aí me deixa No Other Choice, Sorry Baby, sem indicação nenhuma. Eu não sei por que eles inventaram isso de ser 10 filmes agora. Porque antigamente, há muitos anos atrás, eram só 5 finalistas. Pois é. E teve um ano que eu disse, vamos botar 10. Pronto, deu isso. Dos 10, 3, 4 não prestam. É mais ou menos isso. Mas Bugonha presta, gente, tá? Bugonha é bem legal. Bugonha presta. Parece assim que a academia descobriu o Yogos, né? E disse, ah, esse cara é tão legal, né? Vamos trazer ele pro nosso clubinho, vamos botar aquele que der. Não entendi direito o que ele fez, mas vamos botar aqui no clubinho. Eu acho que a academia tá mais ou menos assim com o Yogos. Pode ser. Então, conforme planejado, já falamos sobre Bugonha, né? Agora... Isso, né? Exato. Tudo de propósito. Conforme estava no nosso roteiro. Então, seguindo o roteiro, temos agora seguindo o quê? Seguindo agora, então, para Frankenstein, que está com 9 indicações. O detalhe é que a gente estava indo tipo, pelo número de indicações, não era? É. Não, e ele entrou certinho. O time ele entrou certinho. Nossa, aqui na lista. Agora a gente vai pro time do gigante. O negócio é planejado, cara. Tá, gente, a minha lista aqui que já estava pronta há uma semana. Mentira que eu fui fazendo enquanto a gente fazia as introduções. Eu já enfiei ele aqui no meio com 4 indicações. Tá, agora o nosso próximo tem 9 indicações. Vamos falar de Frankenstein, do Guillermo del Toro. Foi indicado a filme, ator coadjuvante para o Jacob Elordi, roteiro adaptado, trilha sonora original, figurino, cabelo e maquiagem, direção de arte, som e fotografia. Então, uma mescla ali de indicações mais técnicas e outras já mais tradicionais. Eu estou no time que não gostou muito deste filme. Eu estou no time que odiou esse filme. Eu estou no time que gostei desse filme. Gostou mais ou menos. Gosto mais ou menos também. Eu acho que... Eu não lembro se eu comentei isso aqui ou se foi em algum outro lugar, mas eu achei que 2025 não foi o melhor ano para monstros clássicos, considerando o Nosferatu, o Drácula do Luc Besson, o Lobisomem e Frankenstein. Eu acho que nenhum filme foi, assim, espetacular, sabe? Mas comparado com o Lobisomem, isso aqui é uma obra-prima. Ah, sim, aí sim. Eu já ia dizer. É isso. De todos, Frankenstein é o melhorzinho. É, eu tava esperando muito tanto de Nosferatu como de Frankenstein. E os dois, assim, pra mim, belíssimos. Não senti nada por ninguém, assim, tipo, emocionalmente não me envolvi nada. É que o Nosferatu eu considero muito 2024, eu nem considero 2025, não. Sei que no Brasil foi na primeira semana do ano. É, sim, lá ele saiu no finalzinho, né, aqui que foi o primeiro a estrear, assim. Ele até concorreu a alguns prêmios, né, no Oscar do ano passado. Foi, né? Acho que sim, né? Foi, foi, é verdade. Mas, assim, fazendo dando uma palavra rápida sobre o filme e as indicações... É que a gente tem uma obra muito peculiar, digamos assim, Frankenstein, de Guillermo del Toro. Por quê? Porque eu considero peculiar. Porque é notavelmente a obra mais ambiciosa do Guillermo del Toro. Teve uma puta carta branca da Netflix e um orçamento estratosférico para fazê-lo. O resultado é um filme bom, que eu considero bom, mas mediano, com uma quantidade gigantesca de altos e baixos. E esses altos e baixos, eles são bastante extremos. Por exemplo, melhor ator pro coadjuvante, pro Jacob Elordi. Porra, merecidíssimo. Merecidíssimo. Ele tá incrível nesse filme. Ele faz um Frankenstein incrível. Em atuação, tanto física como a ideia do psicológico do Frankenstein. Acho um absurdo. A cena inicial mesmo, a do navio, sensacional. Então, assim, acho que tá valendo muito. Mas aí um Oscar que não tá valendo concorrer nem a pau. Melhor roteiro adaptado. Eu acho uma adaptação do livro, assim, falha. Falha em alguns aspectos. Como o Guillermo del Toro, ele gosta de mostrar a humanidade por meio dos monstros, ele deixa de pegar uma coisa mais terror que existe em Frankenstein dentro do próprio monstro. Então eu acho que ele corta essa parte... em detrimento da sua própria boa vontade, daquilo que ele gosta de fazer em suas obras. Resultou num bom roteiro adaptado? Não acho. Então acho que é uma indicação que não tá valendo. Aí vem aquelas indicações que não tem para onde fugir. Direção de arte, pelo amor de Deus, belíssima, belíssima, belíssima, belíssima. O figurino, aquele vestido da... Meu Deus, da menina, esqueci, a nossa brasileira. Minha agora. Aquele vestido azul da minha gota, fabuloso. Deve ter custado meu apartamento. Sensacional. Sensacional. Maquiagem, penteado. Ok, uma forte concorrência aqui também. Efeitos visuais muito bem feitos. Esse filme custou uma fortuna. E fotografia também muito bem. Motivos para estar em melhor filme? Não tem. É simplesmente porque a Netflix fez uma puta de uma campanha pra sair de mãos vazias de novo. Apostaram no cavalo errado. Então, é um filme assim bem divisível. Novamente, acho bastante ok. Mas acho que o Guilherme Del Toro pesa muito na mão de vamos falar de humanidade através dos monstros, porque os monstros, os verdadeiros monstros são os humanos. Então é mais um filme do Guilherme Del Toro que no fim é isso, quando o Frankenstein é um pouco mais que isso, sabe? Não é só isso, na verdade. É tudo é monstro. Frankenstein é tudo é monstro. Então, essa é a minha opinião assim, sobre o filme, que tá com mais indicações do que realmente merecia. Eu acho também. É isso, eu concordo muito com o Samuel, você falou muito bem, assim, inclusive da questão das premiações mesmo, do que é merecido, premiações não, indicações, né, do que é merecido, do que a gente também não acha, acho que eu concordo com você em tudo. É aquela coisa, ele é um filme visualmente muito bonito, mas ele realmente, ele parece que ele não sabe para onde ele vai, né, ele, essa questão da, ao mesmo tempo que ele quer dar uma questão, essa questão de humanizar, ele se perde em trabalhar as relações entre os personagens ali, principalmente a relação entre o Frankenstein e a criatura. Eu acho que ela é muito ruim mesmo, assim, que a partir do momento que ele cria e ele tipo assim, ah, você não consegue falar, então tá, vou te largar, então é isso, sabe? Aí tem o passado do Frankenstein, que eu acho que é muito ruim, aquela história dele vendo um anjo vermelho estranho, assim, que ele sonha com aquilo. Nossa, gente, eu virei e falei, por que aquilo? Mas enfim, é isso, eu acho que é projeto da vida do Del Toro, mas eu acho que no lugar errado, assim, que apesar dele ter tido a carta branca da Netflix para fazer muita coisa, inclusive conseguir que esse filme fosse para a sala de cinema, para ele concorrer a premiações, né? Ele conseguir convencer a Netflix disso e não sair somente ali no streaming, eu acho que ainda falta muita coisa no Frankenstein, assim como faltou no Drácula, Lobisomem eu nem comento. Mas é isso, ele é um filme bonito, mas eu acho que é um filme que ele acaba sendo vazio, como o Samuel disse. Frankenstein não é isso. Ele é um filme sem alma. Ele me deu... Eu tive que dividir em três vezes, porque ele ia me dando sono. Ele ia me entediando a um nível, assim, de sono mesmo. Que eu tive que parar, aí voltei depois, aí parei de novo. Eu transformei numa minissérie de 3 episódios. E é isso, assim. E como eu gosto do Frankenstein, eu gosto do Drácula, eu gosto, assim, desse... Acho que esses são os dois monstros clássicos que eu mais gosto. Apesar de gostar de todos, mas eu acho que esses são os favoritos. Então, eu simplesmente não comprei a ideia. Eu achei tudo vazio, tudo sem alma. Sabe o que é que parece, assim? Parece, na verdade, assim, eu concordo que a parte visual é linda, blá, blá, blá, concordo. Mas parece que eu tô assistindo uma peça da escola. Sabe, que os alunos resolveram fazer uma versão de Frankenstein. E aí, claro, uma peça com um orçamento que permite figurino, que permite cabelo, maquiagem e tudo mais. Mas assim, que não anda como história. E eu acho que uma coisa que também eu acho que prejudica, e aí não sei, é como eu gosto do Frankenstein, eu já li o livro, já vi os filmes, já pesquisei academicamente... obviamente eu não estou dizendo isso para, eu sei de tudo. Não, não é isso. Mas assim, eu conheço a história e eu sei mais ou menos para onde a história vai. E nem esse Frankenstein, para mim, nem as mudanças me agradaram. E o que não mudou, eu acho que continuou assim... acabou tornando a história ainda mais maçante. Então, eu realmente amo o diretor, acho ele incrível, adoro o trabalho dele... Mas não, velho, não, não, não e não. Eu gostaria que o Guilherme Del Toro tivesse feito esse projeto fora de uma Netflix, porque até tem essa coisa de legal que ele tenha conseguido que fosse para o cinema, mas é o tipo de filme que as pessoas vão falar: ai, tá no cinema, mas olha, chega na Netflix semana que vem. Então eu vou esperar para ver em casa, sabe? E por mais que seja um filme bem feito, mas assim, ele perde qualidade quando você vai assistir na Netflix, sabe? E toda a grandiosidade, assim, que é o que se destaca para mim também, é perdida, né? E aí as pessoas vão ficar, a maior parte das pessoas que assistir vai ficar só com essa parte, porque é isso. Para que eu vou sair de casa semana que vem? Eu posso ver no streaming aqui que eu já pago mesmo, né? Então é sempre esse descaso, né, com essas produções. Assim, eu tô nesse time aí também que não achou nada demais. Assim, eu gosto do filme, eu gosto muito mais da segunda metade do que da primeira. Eu acho a história do monstro muito mais interessante do que a história do médico ali. Até porque, tipo, a história do médico eu acho que ele fala assim: eu vou contar a minha história. E volta quando ele era criança, eu falo: porra, tu precisava voltar tanto assim pra contar a tua história? É sério mesmo? Tipo, resume um pouquinho, né, cara? Então, tipo, eu acho que pelo menos a história do monstro ela é mais sucinta, eu acho, e tem mais elementos que me interessam. Então eu gosto disso. Em relação ao visual, eu gosto dessa ideia de que, de fato, né, ele priorizou todos esses efeitos práticos, ele construiu aqueles cenários e tudo mais. Aliás, as partes que têm efeitos visuais, mesmo efeitos CGI, né, para mim são as piores do filme, que quando ele vê aquelas visões lá do protagonista, né, tipo, aquilo lá para mim é onde o filme se perde, porque fica um negócio meio tosco, assim, em comparação com as cenas em que ele criou todos aqueles cenários e tal, que é uma coisa que ele sempre prioriza, né? Só que, assim, eu não tenho um profundo conhecimento pelo livro, pelo material original, então eu já vi, acho que, várias adaptações, mas o livro eu nunca li, então não, mas pelo que vocês estão falando aqui, ele é fiel até certo ponto e muda algumas coisas e tal. O que eu sei é que o Del Toro foi sempre um sonho dele adaptar esse livro e tudo mais, então talvez tem havido também um pouco de receio da parte dele de abordar um negócio que ele gosta tanto. Então, tipo assim, ele, como é que eu posso dizer? Quase que um respeito extremo ao material, assim, de não posso mexer em muita coisa e tal. Porque, assim, pessoalmente, eu gosto mais quando ele imprime a visão dele a uma história que a gente já conhece, como é o caso do A Forma da Água, que eu acho um filme muito melhor, sabe? Porque daí ele pega uma história ali que é a história do Monstro da Lagoa Negra, só que ele não tem, digamos assim, ele não tem rabo preso nenhum com o material original, sabe? Ele faz o que ele quer com aquela história, e aí eu acho que sai um resultado que pelo menos é mais, sei lá, original. Esse daqui ele fica um pouco sem personalidade mesmo, como vocês falaram, sabe? Fica um negócio meio solto. É o tipo de filme que, pô, a gente, todo mundo viu aqui quando saiu, mas, cara, sinceramente, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar dele, sabe? O que é uma pena, porque ele é um cineasta que, pra mim, ele é um cineasta muito memorável, mas esse filme não é nada. Não é nada memorável, quero dizer. É isso. Muito bem, gente. Bora então para o nosso recorde absoluto de indicações, não só desse ano, mas do Oscar, né, E como o um mais todo. memorável dessa lista. Né? Sim, verdade. Vamos falar então de Pecadores, que vem com 16 indicações, que são então filme, ator para o Michael B. Jordan, atriz coadjuvante para Umi Mosako, ator coadjuvante para o Delroy Lindo, diretor para Ryan Coogler, roteiro original, canção original, I Lie to You, trilha sonora original, figurino, cabelo e maquiagem, direção de arte, som, edição, fotografia, efeitos visuais e seleção de elenco. É O isso. que que ele leva daí? O que que vocês acham? Ai, eu tô com Ah, muito eu queria medo. que levasse música. Eu acho que ele leva pelo menos o elenco, a trilha sonora e som, talvez. Elenco, trilha sonora, batata, tá na mão deles, não tem pra onde. Porque a música, tem a tal da música lá das Guerreiras do K-pop. Sim. Música original talvez não leve, né? Por causa É a disso. grande concorrente, é ela, Sim. né? Não, realmente, trilha sonora, ok. Agora a música original, complicadíssimo. Temos aí talvez o único, o maior prêmio da noite para a Netflix, inclusive. Mas, ai, que falar de um filme tão magnífico, de uma história tão sensacional. Tá muito bem representado. E eu acho assim, que vai brilhar independente de ganhar. Que é uma coisa que a gente pouco comenta aqui. Porque talvez Pecadores não saia com essa quantidade significativa de prêmios na mão. Mas só pelo que Pecadores significa, pelo que Pecadores representou para o cinema em 2025, um ótimo ano para o cinema, diga-se de passagem, eu considero tanto no cinema de terror mesmo, no cinema de gênero, cinema geral, foi um grande ano 2025, vamos relembrar. Mas Pecadores soube ter o seu espaço. Então essas 16 indicações representam isso. Porque a gente está tendo, por exemplo, uma temporada de premiações onde outros filmes estão se destacando. E eu acho que um dos grandes concorrentes do Pecadores para melhor filme é Uma Batalha Após a Outra, por exemplo. Que é sensacional também. Indiscutivelmente sensacional. Mas entre lembrar de Pecadores no futuro e Uma Batalha Após a Outra, eu sei que eu vou lembrar muito mais de Pecadores. E eu acho que a maioria das pessoas que assistiu os dois filmes também. Então, é um achismo da minha parte. Mas, novamente, acho que o grande feito de Pecadores, pra ele ter essas 16 indicações, é o puta sentimento que ele conseguiu fazer, criar, expandir nas pessoas que o assistiram. Então, todas as indicações aqui, muito bem escolhidas. Acho que realmente, trilha sonora e o elenco geral são batatas, são dois prêmios que vai levar, assim. E torcendo por muito mais. Eu quero ver coisas lindas no palco com Pecadores. E eu tô com grandes expectativas disso. Eu não tô nem com a expectativa da estatueta, normalmente. Eu tô na expectativa do que esse filme representou. Eu só aceito perder o prêmio de melhor ator pro Michael B. Jordan. Sim. Ah lá. Desculpa, Gabriel, vai ser de novo o ator novinho ali que vai levar o prêmio pra gente. Olha, não sei. Vai ser um Twink que vai levar o prêmio da gente. Eu nem vi Bart Supreme ainda, tô louco pra ver. Podre, péssimo. Sério? Ai, que droga. Tu já viu algum outro filme dos diretores ali, dos irmãos? Sei lá como é o nome deles. Dos diretores do Bart Supreme? Né? Eles estão separados. O Safdie. Agora, só de um deles. O Safdie. Tu já viu algum outro filme deles? O das Joias. Tá, então tu já viu o Marte Supremo também. Se tu já viu um, tu já viu todos deles. É foda, né? Não, mas sério, eles são iguais, assim, tipo, mesma coisa. Bom saber, eu também não vi Marte Supremo ainda. E se for deixar pra depois do Oscar, é mesmo, não vai ver, tá? Porque daí vai pegar um ranço do filme. Tipo o povo com a Nora, que é tão bom. É, eu vi a Nora antes, ainda bem, porque daí, tipo... É um bom ponto. É. Mas assim, falando então do Pecadores, né, eu também tô torcendo por mais prêmios até, tipo, eu não sei se ator leva, mas alguns prêmios, tipo, fotografia do filme é muito boa, tá? A trilha sonora que a gente já falou, né, tipo, direção provavelmente, não, talvez um roteiro... Pode ser, eu não sei como é que tá a disputa pelo roteiro, assim, nas outras categorias, mas, tipo, nas outras premiações, né? Mas tem essa possibilidade também. É um filme que eu acho que merece todo o reconhecimento que ele vai ter com o tempo, mais até do que ele vai ter com premiações, como o Samuel falou, né? E, assim, uma questão bem pessoal, eu acho ele absurdamente melhor do que Uma Batalha Após a Outra. Gosto de Uma Batalha Após a Outra, mas, assim, se colocar os dois pra brigar, pra mim não tem nem chance. E aí... E também tem a ver também com a questão de, eu acho, esse filme, ele é a pura experiência cinematográfica, sabe? Tipo, é um filme que, como a gente estava falando anteriormente ali do o quanto que o Frankenstein, ele perdeu por conta da maneira como ele foi visto, eu acho que esse filme aqui, tu vê ele em casa, é uma experiência muito diferente de ter visto ele no cinema, sabe? Eu tive a sorte de ver esse filme no cinema, numa sala praticamente vazia, que é o jeito certo de ver, com pessoas em silêncio, isso é muito importante também. E assim, pô, a maneira como o filme se utiliza da música, assim, que ela te envolve, aquele som que vai crescendo, assim, sabe? É como se tu estivesse dentro do filme, né? Junto com aqueles personagens. É uma experiência absurda, assim. Então, assim, é um filme que foi pensado pra essa experiência, sabe? Então, é bom ver que ele tá ganhando todo esse reconhecimento, acho que ele merece mesmo. Também não acho que vá se traduzir em muitas premiações de fato, mas eu acho que, pô, primeiro ele tem uma bilheteria enorme, segundo é que o diretor conseguiu negociar um contrato em que ele, os direitos do filme depois de um tempo vão voltar pra ele, isso é muito legal também, porque ele pode fazer o que quiser com o filme. Então, tipo, que é o tipo de coisa que eu achei muito legal, tipo, não sei se vocês viram uma entrevista que ele deu, quando ficaram questionando ele sobre isso, né? Ele, acho que depois de 20 anos os direitos voltam pra ele. E assim, não é todo diretor que consegue fazer isso, mas tipo, sei lá, o Quentin Tarantino consegue também, sabe, ter direitos sobre seus filmes. Alguns poucos diretores conseguem. Mas quando o Ryan Coogler conseguiu, a imprensa, assim, todo mundo começou a cair em cima, falando que ele ia matar a indústria e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem uma entrevista que ele dá que é muito boa e que ele fala assim... Engraçado, né? Porque, tipo, tem vários outros diretores, aí ele cita o nome de alguns, assim, né? Que fazem esse mesmo tipo de acordo que eu fiz. Mas só agora que eu tô fazendo isso é que vocês estão falando sobre esse perigo para a indústria e tudo mais. Por que vocês não falaram nas outras ocasiões? Tem alguma diferença entre eu e eles? Alguma coisa que salte aos olhos de vocês para vocês ficar destacando isso? Porra, achei muito foda, tá ligado? Muito, nossa... E quando estreou o filme, assim, tipo, já tava fazendo bons números de bilheteria, assim, mas você via todo dia, sim, dia também, matéria em jornal, assim, de como que o filme tava indo mal, sabe? E aí nas redes sociais a galera apontando, tipo, exatamente a mesma coisa, assim. Outros filmes medíocres, assim, fazendo uns dinheiro bosta, e a mídia, tipo, ai, olha como este filme está sendo incrível na bilheteria. E, sabe, é totalmente discrepante, assim, é muito óbvio, sabe? A galera nem disfarça. Sim. E ele fez dinheiro, né? Ao contrário de uma batalha após a outra que deu prejuízo, entendeu? Exato, verdade. Então, assim, tem isso, né? E olha só, se ele ganhar os prêmios, né? Tipo, dependendo de quanto prêmio ele ganhar, daqui a pouco esses prêmios também vão pra conta da Netflix, porque é um filme da Warner. Ai, ai. Meu Deus, de sopetão. A gente chama isso de ganhar de tapetão. Eu não consigo ganhar, então eu vou comprar as coisas ao redor. Isso, né? Vou comprar quem ganha. Ai, a minha bola no parquinho. Torço também pela Winnie Mossacol como melhor atriz coadjuvante. Tinha que ter um prêmio para as duas, porque as duas são maravilhosas. Sim. Tem algumas nuances também que eu vejo algumas discussões. Uma vez eu vi uma pessoa falando que... Porque Pecadores brinca com essa questão do realismo fantástico, né? E brinca com a questão mais fechadinha ali, que é o realismo fantástico negro. E aí eu vi algumas pessoas dizendo que Pecadores era um excelente filme de realismo fantástico, mas um péssimo filme de vampirismo. E nossa, como eu considerei essa pessoa errada. Puta que pariu, como eu considero essa pessoa errada. Como eu acho os conceitos de vampirismo usados lindamente dentro desse filme. Uhum. É assim, sensacional. Quando você para pra ver o grande vilão do filme, que é o nosso ator britânico perturbado favorito do momento. Esqueci o nome dele. Jack O'Connell. O Jack O'Connell. Pelo amor de Deus. Ah, inclusive, em Tempo dos Ossos. Puta que pariu, como ele tá bom. Mas depois a gente discute isso. Sim. Ele tá sensacional na ideia de um imigrante naquela terra. E isso é uma questão de leituras atualmente nos Estados Unidos, assim, que vão além do que talvez a mensagem mesmo queira transmitir, sabe? O famoso mensagens que se criam além do que realmente foi a ideia. E embora não vá formular nenhum pensamento fechadinho aqui disso, ver que o vampiro do Jake O'Connell, ele na verdade ele quer criar uma comunidade pra si, é assim, foda também junto ali, porque ali eles já são uma comunidade marginalizada. O vampirismo ali também funciona como uma comunidade marginalizada, só que tem uma diferença que eu acho assim, gritante na minha visão do Pecadores, que é, os negros ali eles têm um sofrimento do caralho naquele lugar, mas se eles sucumbirem ao vampirismo, eles vão ter um tipo de prisão. A liberdade que o Jake O'Connell oferece ali é um tipo de prisão também. Então, assim, tem umas leituras possíveis de fazer em Pecadores que é sensacional. E é por isso que eu digo, esse filme, ele vai muito além dessas 16 indicações, desse número de indicações históricas. O feito dele é sensacional, no geral. Então, é um filme que vai muito além do tempo. E digo mais, todos os filmes que estão presentes nessa premiação do Oscar, mundialmente, ele definitivamente é o mais marcante. Então, fica aí essa última visão sobre o Pecadores. Diante desse depoimento do Samuel e do anterior também dele, o senhor não tem mais nada para falar, porque fiquei até emocionado. Acabou, então. Acabou o programa. Acabou o programa. É, vamos agora, então, como o Ivo também sugeriu, né? Fazer a nossa menção honrosa à perna cabeluda, né? Vamos falar um pouco do Agente Secreto e de suas indicações, então. Então, eu vou falar. Fale, Felipe, você vai no local de fala. Literalmente. Literalmente. Minha gente, eu tô, obviamente, muito feliz e muito na torcida, né? Aí pelo Kleber, pelo filme, enfim, todo pela perna cabeluda. E são quatro categorias, né, que estamos concorrendo. Melhor filme estrangeiro, melhor ator para o Wagner Moura, melhor filme dos 10, né? E Best Casting, né, que é essa categoria nova, que é direção de elenco, ou melhor elenco. E assim, eu realmente não sei o que esperar, eu sempre digo isso no meu programinha de rádio, que o Oscar é uma caixinha de surpresa e nem todas são agradáveis. E lembrar como é feita, né, uma coisa até que a gente não falou, como é que é feita a escolha dos vencedores, né, votação dos membros da academia de acordo com categoria. Então, os atores votam no melhor ator, a galera de som vota na categoria de som. Só que a categoria de melhor filme estrangeiro, todo mundo vota. Os, sei lá, 10 mil, não sei exatamente o número, integrantes da academia votam. E, enfim, tem muita coisa aí que pode acontecer. Das quatro categorias, eu acho que aqui eu vou apostar em duas. Eu vou apostar em melhor filme estrangeiro. Apesar de não ser o favorito dos favoritos dos favoritos, né? Nós temos Valor Sentimental, não é? E temos também aquele... Não foi um acidente. Foi apenas um acidente. Foi apenas um acidente. É. Pronto. Tem um acidente na história. Que também, né? Foi bem elogiado e tudo. Então, acho que tá uma briga, assim, por igual, né? Eu acho que pode acontecer com um desses três, ou pode, de repente, os três se aniquilarem e ir para algum outro filme que não está com tanto prestígio. Pontos que eu acho que são positivos. O Kleber, ele fez uma campanha muito boa do filme a nível internacional, desde Cannes. A distribuidora foi a mesma distribuidora da Anora, então... Eu estive presente na exibição que aconteceu aqui no Recife, no Cinema São Luís. Foi a primeira exibição para um público no Brasil. Na verdade, aliás, a do público foi à noite. Eu estive na da manhã. E ele trouxe, a Vitrine Filmes trouxe 100 exibidores do Brasil e do mundo para esta sessão. E eu acho que eles fizeram, sim, uma campanha muito bonita do filme, muito honesta também. E eu acho que o filme tem, obviamente, seu valor, então eu estou muito na torcida. Eu acho que ele tem chances de ganhar. Não vou dizer que já ganhamos, né? Mas eu acho que tem chances, sim, de ganhar. E eu vou me apegar muito a essa categoria de melhor direção de elenco, melhor elenco. Primeiro, por ser uma categoria nova, então a gente não tem muito um parâmetro. E segundo, porque eu acho o elenco do Agente Secreto muito bom. Muito bom. Eu acho que o Wagner Moura, ele carrega o filme nas costas, sem dúvida. Eu acho que o filme não seria tão bom se fosse um outro ator. Eu acho que o Wagner Moura está fantástico. E eu acho que o elenco de apoio também está muito bom. Então, eu quero muito pensar nessas duas categorias. Para melhor ator, nossa, eu queria muito que o Wagner Moura ganhasse. Porra, mas é foda. Eu acho pouco provável, mas, né, ele levou o Globo de Ouro, ele tá no páreo. Que não vou ganhar o Oscar de melhor ator. Ele pode eu ganhar. Acho que ele tá mais no páreo que a Fernanda tava no passado. Ai, não sei. Eu acho. Também não sei. Ele é mais conhecido do que a Fernanda. Ele tá com mais nome, a campanha dele tá boa, não tá forte, tá boa. Tá. Bom, vamos torcer para Wagner Moura. Já tem boneco gigante dele aqui em Olinda. Já tem boneco gigante do Kleber. Porque, segundo Fernanda Torres, vem sendo a vida ganhar um boneco gigante seu em Olinda. Então, já nisso, Wagner e Kleber já tem. E melhor filme, eu realmente, eu pernambucano, recifense, cresci no São Luís, eu daria o Oscar para Hamnet, que eu acho que é o melhor filme do ano, de muitos anos. Eu amei Hamnet, eu fui assistir sem saber o que era, saí do cinema completamente encantado com o que vi, e amo Kleber, amo Wagner, amo a perna cabeluda, amo... como é o nome da gata de duas caras? É Liza Ellis? É isso? Não sei. Amo o Tubarão, amo tudo, mas o prêmio de melhor filme, pra mim, é Hamnet. Então, essas são as minhas considerações, mas eu já quero que pelo menos um Oscar, já tô esperando ele chegando aqui com o Oscar, aqui no aeroporto do Recife, fazendo uma carreata em carro de bombeiro aqui pela Avenida Boa Viagem, terminando no São Luís com frevo. Minha gente, que eu vi de perna cabeluda nesse carnaval aqui em Olinda, vocês não fazem ideia. Mas é isso, eu tô super na torcida, quero muito que ganhe. E é isso, viva, viva, viva. Amém. Vai vir, vem aí. Acho legal no Kleber essa ligação que ele tem com o terror, né? Desde os curtas dele lá no início, Vinil Verde, como é que é a menina do algodão? A Menina do Algodão. Ele tem uma ligação no terror. E ele sempre coloca elementos de terror assim nos filmes dele. Assim, e sempre com um contexto também, né? Eu lembro do Som ao Redor. Tem eu acho que uma das melhores coisas que eu acho que o Kleber já gravou na vida, já filmou na vida, é a abertura de O Agente Secreto, que é aquela sequência do posto de gasolina no meio do mato, que tem um corpo. Muito bom. Nossa, eu acho aquilo ali de um suspense. Assim, de você roer as unhas, arrancar os cabelos, rasgar a roupa, morder a pessoa do lado e tá ali rolando, sabe? Eu acho fantástico aquele. Como ele se apropria disso, como ele usa isso. E é isso. Por favor, vamos torcer aí para um Oscarzinho. Vim aqui para Pernambuco, quer dizer, eu falo Pernambuco, mas obviamente é uma produção nacional, com coprodução holandesa e francesa, é um filme brasileiro, enfim, gente de todo o país e de outros países, mas Kleber é nosso, né? Kleber é aqui pernambucano, então eu vou sempre trazer, puxar para cá. Gente, aquela cena da pernas, destirando a perna da barriga do tubarão, caralho. Ah, maravilhoso. E é isso, é muito curioso, porque, por exemplo, a gente acaba... Eu não sei se vocês acompanham ou sabem disso, mas, por exemplo, tem uma camisa que o Kleber usa, ou que o Wagner usa, que é do Clube de Carnaval da Pitombeira, que é um bloco de carnaval bem tradicional daqui. E, assim, foi... Essa camisa foi disputada à tapa. Assim, as pessoas, elas... Todo mundo com a camisa... E o bloco até deu uma declaração dizendo que vendeu tanta camisa que já está com 3 carnavais pagos. Já está tranquilo por 3 anos. E é isso, assim, tem muito detalhe, assim, a coisa, o tubarão, a camisa. Apesar de eu considerar um filme que ele funciona para quem não é pernambucano, é evidente que funciona, mas, nossa, para quem é daqui, a gente vai pegando cada uma das pequenas referências. Eu acho isso muito legal no trabalho do Kleber. Ele consegue fazer uma linguagem universal. Então você pega filmes como Aquarius, que é o meu favorito dele, Bacurau, Som ao Redor, e eles funcionam muito bem fora daqui. E fora daqui nível estado, fora daqui nível país. Eles funcionam muito bem. Mas para quem é daqui, fica, sabe, reconhecendo cada... Olha a rua tal, olha isso, olha aí, então, não sei o quê. Ah, é muito bom, muito gostoso. E assim, o pernambucano, ele se acha o melhor em tudo, ele acha que tudo aqui em Pernambuco é melhor. Tanto que nós chamamos Pernambuco o meu país. Né? O Pernambuco, para nós, é um país e o resto do Brasil é o resto do Brasil. Então imagina a gente com um Oscar aqui, meu Deus do céu. Acabou. A gente já tem o melhor carnaval, o melhor São João, e ter um Oscar, putz, ninguém segura. Acabou. Acabou. Não tem mais o que falar depois dessa. E o Kleber que foi boicotado aí, né, alguns anos aí, com o governo aí, os últimos governos, que ele faz questão de... Foi. Né, de deixar claro, né, de deixar claro esse período que a gente passou, né? Ele, tanto ele quanto Wagner, que eles até chegaram a falar que isso poderia até comprometer a premiação, do Wagner. Ele está falando, né, sobre esse cenário, não só político, não só aqui do Brasil, mas ele criticou também, né, o cenário político dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, ele foi lá muito corajoso, assim, muita gente falando, cara, que ele estava colocando em risco a questão da premiação dele, mas eu acho que aí aquela questão que o Samuel falou, né, o agente secreto, ele está indo além da questão da premiação. Ele está fazendo uma história que vai além da premiação, que se não ganhar também, ele já fez a história dele. O Wagner fez a história dele lá fora, desde ele dançando frevo lá em Cannes, até ele dando o discurso dele no Globo de Ouro, criticando o governo dos Estados Unidos, né? Então, é isso. O nosso governo anterior, o governo dos Estados Unidos. E só uma coisa, é muito legal assim. É meio, não sei qual é a palavra, assim, você tá numa lanchonete aqui e aí Kleber tá na mesa ao lado. Sabe? Ele convive, apesar dele morar aqui, mas ele também mora, enfim, em outros lugares. Mas é muito curioso esbarrar com ele aqui pela cidade, assim, fazendo atividades cotidianas. E assim, eu pelo menos eu sou muito na minha. Não vou estar na padaria. Oi, Kleber, tudo bom? Né? Mas é muito legal estar assim na padaria e encontrar Kleber. Eu já encontrei ele no posto de gasolina aqui. Então, é bem legal. Muito bem, gente. Bem, acho que encerramos então nossa listinha, né? Foi um episódio bem diferente do que a gente costuma fazer por uma boa causa. Então, vai sair. A gente está gravando com um pouquinho de antecedência esse, mas para quem está ouvindo, o Oscar tá bem pertinho já. Então, bora acompanhar juntos, né? Ficar nessa torcida, tanto pelo Agente Secreto como por esses filmes de terror indicados. Aproveitar que foi um ano pouco comum, né, para o gênero nessa premiação. E é isso. Vocês têm alguma consideração final, gente? Vamos torcer para o Agente Secreto, porque se ganhar o Oscar vai ser feriado aqui em Pernambuco, na segunda-feira. Merecido. Sim. Perfeito. Tinha que ser feriado no Brasil, igual é a Copa do Mundo. É, Podia ser. quebra essa pra nós. Muito bom, gente. Então é isso, pessoas. Obrigada, pessoal, por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, mandem seus comentários. Contem pra gente o que vocês acharam dessas indicações todas. Se vocês concordam, discordam, enfim. Mas acho que os nossos ouvintes vão concordar. Se os conheço bem, acho que vão concordar. E é isso. Obrigada por estarem com a gente, pessoal. Obrigada, colegas, por mais essa. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, Tchau, tchau. pessoal.